O comentarista político Hélio Eduardo Lucas está nos estúdios da CBN para o seu pitaco do dia. E vamos para a Argentina? Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Maurício Freire, que está aqui com o seu... Fiel escudeiro. Fiel escudeiro José, que cuida da câmera da RIC TV. Um abraço esses meninos da RIC também. Maurício Freire é um dos nossos grandes repórteres aqui da CBN. Bom dia, o nosso sonoplasta Wesley. Muito bem, Marcão, é verdade. O que está acontecendo na Argentina? Está acontecendo na Argentina que, nos últimos anos, virou o lugar comum, é o dia a dia, é o kirchnerismo que se incrustou naquela nação e não dá sossego para os seus cidadãos. Kirchnerismo na pessoa agora da Cristina Kirchner, que está aí no segundo, terminando o seu segundo mandato, aos tropeços e empurrões, porque o país não vai nada bem. As últimas notícias que chegam aqui do nosso país vizinho é que foi desvalorizado o peso argentino em torno de 30%. Isso é bom para o Brasil? Não. Porque para o Brasil interessa um vizinho pujante, forte, com a economia robusta. E a economia da Argentina, com essa medida de ontem, tornou a cair. O que que ela fez? Arrastou, derrubou as bolsas dos principais países do mundo. Aqui no Brasil, a bolsa brasileira caiu com essa notícia. Voltando a repetir, que China aqui se mandou desvalorizar o peso em 30%. Antes você precisava de 4 pesos para comprar um dólar. 4, 5 pesos. Com a medida de ontem, você precisa de 8 pesos para comprar um dólar. E precisa de quase 4 ou 5 pesos para comprar um real. Isso é muito ruim para o país e para nós também, volto a repetir. O kirchnerismo parece que está cambaleando, caminhando para um fim melancólico. Ela comprou uma briga homérica lá com o grupo Clarim, o maior grupo de mídia da Argentina, né? Esse grupo tem o maior jornal, eles têm mais de 100 rádios e canais de TV, eles querem fechar uma parte desse grupo de mídia, o que é deplorável, porque um governo que se insurge contra a imprensa, no mínimo está contando na contramão da história, porque a imprensa é um dos 4 poderes no planeta. Ela é necessária porque ela conta para as pessoas o que está acontecendo. Enfim, a Argentina, dessa vez, continua no seu caminho de mal a pior. E o kirchnerismo está acabando lá na vizinha Argentina. E o nosso rolezinho na Argentina, como é que fica com essa desvalorização? Vai dar para comer um salgadinho? É, as coisas vão ficar ruins, para eu voltar a repetir, a Argentina é o principal parceiro, um dos principais parceiros comercial do Brasil. Certo. Nós vendemos muito para a Argentina, ela compra um pouquinho de nós, compra principalmente veículos. E esse rolezinho aí, né, o Marcão, eu acho que nos próximos 10, 15 dias ninguém mais vai falar em rolezinho, porque isso aí já esvaziou, é uma coisa idiota. O povo pobre tem sim direito de ir nos shops, nos templos de consumo, onde só circulam ricos. Por que não? E tanto é que é uma coisa tão idiota que daqui a uns dias ninguém se fala mais nisso. Tá certo. Vamos falar então do Hospital Municipal. Temos novidades na nossa Casa de Saúde mais ampla? Temos. Hoje no meu endereço eletrônico galucas.com.br tem uma nota, um comunicado da assessoria de imprensa do hospital. Está lá para quem quiser ver. O comunicado diz, em tese, que o governo remeteu mais. O governo tinha feito uma promessa de aportar 15 milhões e tornou factível. Ontem aportou desses 15, já tinham vindo 5 e aportou mais 2 milhões. Portanto, é uma notícia alvissareira à medida que fica patente que o governo do estado está sim colocando ativos financeiros no Hospital Municipal Padre Germano Lauch. Existe, eu já falei aqui, uma pequena parcela de pessoas que torce para que aquele empreendimento não dê certo. Mas, ao que tudo indica, ele caminha com as próprias pernas. E o que não era certo, vamos repetir aqui mais uma vez, o que não era certo, até era um ato criminoso na ótica do promotor do patrimônio público, era a gestão anterior. A OAS ProSaúde teve que ir embora e, ao sair, levou uma denúncia civil e criminal pelo meio da testa, não é? Certo. É, eles foram denunciados porque, segundo a gestão deles aqui, era um ato criminoso, porque a administração anterior, leia-se Paulo McDonough, os escolheu sem licitar. É, a lei 8666 diz que toda atividade do gestor público que supere R$8 mil, ela tem que ser licitada. E aquele contrato ali com a OAS não foi licitado. Portanto, ela está na justiça para ver a responsabilidade criminal e civil. Portanto, portanto, o hospital atualmente está correndo. É, para finalizar o assunto do hospital, quero dizer aqui em primeira mão que o ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde, o Jorge Yamachuque, né, o Japa lá, ele está entrando hoje com um pedido de retratação ao principal jornal, a Gazetinha, né, que ele publicou uma matéria anteontem dele. Ele não gostou dos teores lá do que foi escrito e está entrando com um pedido de direito de resposta. O jornal poderá conceder ou não. Se não conceder, ele bate a porta do judiciário. Essas são as notícias do hospital. E Beto Richa? Beto Richa está com a bola toda. É? Tá, porque ele está alvissareiro, porque todas as pesquisas feitas até agora para a sucessão deste ano, que vai acontecer nas eleições de outubro, para a sucessão do governo estadual, ele segue imbatível na frente de todos os possíveis outros candidatos. Quem são? Nós temos como certo a Gleisi Hoffmann, né? Ministra da Casa Civil, que está se desincompatibilizando, e provavelmente alguém do PMDB, que pode ser o Requião ou coisa que o valha. Mas o Beto está satisfeito, e ontem ele ocupou a mídia para dizer que está alencando, está colocando 40 milhões num grande projeto penitenciário que beneficiará todo o Paraná, e aqui para nós virá aí uma quantia desse bolo, 4 milhões, que será investido na terceira nova penitenciária de Foz. Nós temos a PF 1, 2 e vamos ter mais uma, que é a penitenciária de mulher. Eu já falei aqui e volto a repetir, Foz de Iguaçu é a terra das cataratas. Foz de Iguaçu não pode se tornar a terra das penitenciárias. Já temos duas, vamos construir a terceira, daqui a pouco isso aqui está coalhado de penitenciária e não coaduna com o título de cidade turística. Até porque nas condições que nós temos aí de fuga quase que diárias, a coisa ia ficar feia. Ficar não, e nós somos um país limítrofe com dois outros países, né? Isso é até de uma questão de... É um contrassenso. Você encher de penitenciária aqui, os caras podem fugir, atravessa o rio e está no outro país. Tudo que precisa. Logisticamente é uma atitude até burra, eu diria. Tá certo. Ela, Eduardo Lucas, tem mais o que dizer pra gente. Eu vou dizer, você não perguntou, mas eu vou falar, né, mas Marcão? Conta, Marcão sempre pergunta, que Marcão é espaçoso. Você é o cara que nunca pergunta. Não, o Marcão, você não me perguntou pelo personagem da semana. Eu tava deixando isso pra mais tarde, mas enfim, já que você mencionou, quem que você atira hoje? Bom, eu vou dar meu personagem pra semana, como se sabe, durante a semana eu elenco, ou pode ser para o bem ou para o mal. O meu personagem da semana vai para uma instituição chamada PRF, Polícia Rodoviária Federal, que atua aqui na nossa região, que é o Extremo Oeste. Por quê? Porque a PRF está cumprindo o que manda a Constituição Federal no seu artigo 37. Ela está dando publicidade aos atos oriundos daquela instituição. Raoni Nogueira. Você concorda? Certo. Porque nos últimos dias nós temos visto aí a PRF com grandes atuações, essa questão de apreensão de ônibus cheio de paraguaios que estão entrando ilegalmente no Brasil, ela atuou com eficácia e ontem ela apreendeu um caminhão tanque com placa paraguaio, que deveria estar transportando azeite, mas lá dentro tinha 3 toneladas de maconha. E o que que a PRF fez? Ela filmou a apreensão. Para nós da imprensa, isso é um grande feito. Ela filmou no momento que ela apreende ali a maconha e mandou esse vídeo para nós da imprensa. Quer dizer, é uma coisa, ela está inovando, ela está enriquecendo a sua informação, inclusive com vídeo. Esse vídeo está postado no endereço eletrônico hlucas.com.br, quem quiser lá. Portanto, o meu personagem da semana vai para os bravos soldados da PRF, que estão fazendo um trabalho com lisura. Ao contrário da PF também, né? Porque a PF, quando prende alguém, primeiro, não dá nome, não deixa fotografar. E a PRF não. Ela não só dá nome como fotografa e está mandando o vídeo. Lembrando que a Constituição Federal diz que sim, que a pessoa que comete algum ato, ela ato ilícito, ela está presa em flagrante, não tem dúvida que é ela, é assim, tem que mostrar, tem que dar o nome, tem que mostrar para a imprensa para que... Isso se chama transparência, é um preceito constitucional. Parabéns à PRF da região. E os parabéns, Lucas, vai ainda com mais ênfase, porque ontem a chefe nacional da PRF veio a Foz do Iguaçu de surpresa e esteve lá para prestigiar esse trabalho. Sem dúvida, apareceu hoje no Bom Dia Brasil, né, o Jornal da Globo, exatamente, bem colocado, a diretora nacional veio aqui cumprimentar os soldados por esse trabalho, não só de eficiência no combate à criminalidade, mas também com essa nova abordagem de mandar release para nós. Hoje eles têm até um assessor de imprensa, antes não tinha, tem um assessor de imprensa, portanto, isso é alvissareiro. Parabéns à brava instituição. Hélio Eduardo Lucas, esse não vai ser preso pela PRF, pelo menos hoje, ele saiu de boa. Voltamos amanhã, amanhã não, segunda-feira, né, Lucas, com mais comentários? Tenham todos um bom final de semana, um bom dia. E juízo.